Antraz 2013. O beat da reflexão. Oportunidades e meios não faltam, mas não é assim que eu quero ir. Ainda me resta um bom tempo, ainda tenho muito pra fazer aqui. Começou agora o tempo da mudança, onde o espírito se renova e mantém somente as boas lembranças. Os demônios me rodeiam, pois sabem que eu sou um soldado importante. Mas quando fechei a porta, pra eles isso foi revoltante. Não tem mais voz, a parte do ódio que antigamente era gritante se tornou a minha marca, naquele tempo se tornou constante. Mas como uma árvore que precisa ter as raízes bem cravadas, eu desci até onde deu, mas agora estou na escalada. Rumo ao infinito, desafio eterno da vida. O prazer que me dá vencer todos os dias essa corrida. Não faço questão de pegar a medalha, só de vencer pra mim já basta. Não preciso mostrar pra ninguém a matéria estampada. Sem flashes, sem fotos, sem publicação no jornal. Apenas a satisfação interior de novamente ter vencido o mal. Do mesmo jeito que o sol retorna pra iluminar outro dia de vida, também preciso me manter de pé pra continuar a minha trilha. Eu prometi pra mim mesmo que não ia desistir. Não posso falhar comigo e nem posso me trair. Eu não consigo me trair, a consciência não me permite. E também não tenho necessidade de me enganar, isso é tolice. Isso são coisas de pessoas que necessitam da ilusão pra não enfrentar o caminho à frente. O mundo da podridão não conseguem transpassar. Na primeira dificuldade prefere ficar aonde julga. Não ser seguros de verdade. Fidelidade não está presente nesse mundo inferior. Você pode virar alimento, o amigo vira opressor. Quando a necessidade bate na porta, você vai se transformar. Não vai nem analisar outra chance de escapar. Vai vir o próximo como alvo pra você poder subir. E o ciclo vai continuar e o ódio vai sempre existir.